hoje o santo nome, o rei dos reis, senhor dos senhores, pois só a ti me prostrarei. Me dá refúgio e consolo em meio às tempestades, nada será maior, nem principados, potestades. Soberano, onisciente, onipotente, onipresente, em minhas orações eu quero estar diariamente firmado na rocha, alimentado espiritualmente. Como crente eu sigo em frente, me esquivando das serpentes. Sobre tudo tem poder e faz prevalecer, quando ele ordena até o diabo tem que obedecer. Exalte o nome do Senhor e glorifique, pois ele é digno de toda glória. Acredite, desde o ventre da sua mãe ele já te conhecia, já sabia o que aconteceria em seu dia a dia. E com grande misericórdia nos deu seu filho, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é um presente. Sou mais um louco consciente, denominado crente. Quero morrer pra mim mesmo e renascer pra Cristo, ser uma nova criatura. E pela fé eu tenho visto muitas vitórias, sonhos e planos realizados, metas alcançadas, destinos traçados. Jamais se vanglorie pelo que você tem, seja humilde, simples, só assim você vai além. Não inveje as conquistas de um batalhador, trabalhador, honesto, que na vida se dedicou. Faça por você, faça por merecer, pois nada vem do céu, por isso temos que correr. Gratidão não tem valor, não tem preço o amor. Eu dedico ao Senhor esse lindo louvor, e seja por onde for, sou mais que vencedor. Profissão, rimador, produtor, compositor. Jesus Cristo tem poder de os mortos ressuscitar. Então não diga que é tarde demais pra acreditar em sonhar, viver, agradecer e ser feliz, pois o dia amanheceu trazendo o que eu sempre quis. O amor de Deus me renova a cada amanhecer, as virtudes do Espírito Santo me faz crescer. Um degrau por vez, um leão por dia, quero ser como Davi, quero vencer o Golias. Palavras belas não faz de você um adorador, demonstre suas ações a caridade e o amor. Ser quem você é quando ninguém te vê, saber reconhecer o valor de se arrepender. O valor de se arrepender.